Quem procura acha. E eu procurei amor aonde não tem. É, me orientou e não daria 3 meses de garantia no nosso amor. Porque o que passou no seu passado te faz sentir pavor de amar. O meu sofrimento é singular, meu erro eu vou pagar por me precipitar. Você não iludiu ninguém, ninguém. Fui eu quem procurei amor aonde não tem. Você não iludiu ninguém, ninguém. Fui eu quem procurei amor aonde não tem. Nem tudo que faz gostoso me convém. E não daria 3 meses de garantia no nosso amor. Porque o que passou no seu passado te faz sentir pavor de amar. O meu sofrimento é singular, meu erro eu vou pagar por me precipitar. Você não iludiu ninguém, ninguém. Fui eu quem procurei amor aonde não tem. Você não iludiu ninguém, ninguém. Fui eu quem procurei amor aonde não tem. Sinto muito, mas um dia eu vou deixar de sentir. Com a mesma vontade que eu te quis, vou te esquecer. Você não iludiu ninguém. Nem tudo que faz gostoso me convém. Muito obrigado, São Paulo. Valeu.